miedo de subir y miedo de bajar. Tienen miedo de la noche y miedo del azul. Tienen miedo de escupir y miedo de aguantar. Miedo, queda miedo del miedo que da. El miedo es una sombra que el temor no esquiva. El miedo es una trampa que atrapó el amor. El miedo es la palanca que apagó la vida. El miedo es una grieta que agrandó el dolor. Tenho medo de gente, de solidão. Tenho medo da vida e medo de morrer. Tenho medo de ficar, medo de escapar. Medo que dá medo do medo que dá. Medo de acender e medo de apagar. Tenho medo de esperar e medo de partir. Tenho medo de correr e medo de cair. Medo que dá medo do medo que dá. O medo é uma linha que separa o mundo. O medo é uma casa aonde ninguém vai. O medo é como um laço que se aperta em nós. O medo é uma força que não me deixa andar. Reír y miedo de llorar. Tiene miedo de encontrarse y miedo de no ser. Tiene miedo de decir y miedo de escuchar. Miedo, que da miedo del miedo que da. Tengo medo de parar y medo de avanzar. Tengo medo de amarrar y medo de quebrar. Tengo medo de exigir y medo de deixar. Medo, que da medo do medo que da. O medo é uma sombra que o temor não desvia. O medo é uma armadilha que pegou o amor. O medo é uma chave que apagou a vida. O medo é uma brecha que fez crescer a dor. El miedo es una raya que separa el mundo. El miedo es una casa donde nadie va. El miedo es como un lazo que se aprieta en duro. El miedo es una fuerza. Medo de dobrar a esquina. Medo de ficar no escuro. De passar em branco, de cruzar a linha. Medo de se achar sozinho. De perder a rédea, a pose e o prumo. Medo de pedir arrego. Medo de vagar sem rumo. Medo estampado na cara ou escondido no porão. O medo circulando nas veias ou em rota de colisão. O medo é de Deus ou do demo. É ódio ou é confusão. O medo é medonho, o medo domina. O medo é a medida da indecisão. Medo de fechar a cara, medo de encarar. Medo de calar a boca, medo de escutar. Medo de passar a perna, medo de cair. Medo de fazer de conta, medo de iludir. Medo de se arrepender. Medo de deixar por fazer. Medo de se amargurar pelo que não se fez. Medo de perder a vez. Medo de fugir da raia na hora H. Medo de morrer na praia depois de beber o mar. Medo. Dá medo do medo que dá.